Romeu, Hotel Juliette, Serra, 30 táxi, 74, reporta Oscar para ingresso no site. É, Salvador para Serra Indiaia com Índia, justamente com TGL em Veracruz com relação com controle, decola 1000 pés, dando 7, curva à direita, corredor axé, 1198 controle, acione 0132 no transponder. Correto, confirma o POB? É, 03 a bordo. 03 a bordo, acionamento, táxi de colagem com a torre 1 com 895. Papa, Papa Lima, Mike Fox, pra você, né? 4-4, Papa, Papa, né? 4-4, autorizar acionamento de Mataque. Mataque, Mike Fox. Oi, Salvador, bom dia, tá 3259, ponto 0, pronto para decolar. Autorizado, linhagem decolada no 0, vento 130 graus, 109, no 3259. A linha decola 10, 3259. Autorizado. Via peso 10, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1198 controle, 5135 transponder. Serra 3663, autorizado Guarulhos 340, peso 10, decola da 10, com curva à direita, da El, Leda, Mótima, 1985135. Correndo, chega para pushback, acionamento. Ok, chamada para o carro, entrava no porto. Entrava no porto, senhor. Foi uma chamada no outro rádio, o senhor não copiou? Um minuto atrás? Negativo. O senhor vai fazer uma chamada agora no outro aparelho. Sete Serra, autorizado alinhar e decolar. No 7, o vento no 30 graus, 109. Juliette Serra, fora do sol. Romeu, Juliette Serra, decolador 27, prossegue fora de Itapuã, reporta vertical do mesmo, para transferência de comunicações. Do farol de Itapuã, transferência para 119.80, hotel Juliette Serra. Afirma. para o Paraná. Papa Papa Lima Mike Fox, autorizado táxi 44, reporta Oscar para ingresso. Lima Mike Fox, reportará na Oscar para ingresso. Papa Tango Mike Bravo Uniforme, autorizado táxi, chama Papa para ingresso. Lá no ponto de espera da 17, pronto, óbvio, corrijo, Mike Bravo Uniforme. Sim, passando Mike Bravo Uniforme, autorizado ingresso na 7, porta cabeceira pronta. A chamada em ato pronto na 17, o Mike Bravo Uniforme. Também uma mais forte na ótica, visual contrato, autoriza a decolagem pela parte do... Da grama? Negativo, posso falar de Mike Fox, mas é a posição na Oscar. É Mike Fox, mas é na posição. Salvador, muito bom dia, tá 3306 passando Índia Serra, baixado e travado. Tá 3306, avistado de pouso no 0, vento 1, no 40 graus, no 0, 9. Autorizado pouso 1, 0, tá 3306. Para o táxi, o TAN 3663 tem 189 a bordo, 350 galeão. 3663, autorizado o táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no móvel. 109, 1895, lá no ponto de espera da Índia Alfa, TAN 3663. Pega o Mike Bravo Uniforme e mantém a posição, cabeceiro no 7. Salvador Tower, morning, Papa Papa Bravo, India Romeo. Papa Papa Bravo, India Romeo, continue approach, confirm intentions, runway 17 or runway 10? Runway 10. Continue approach and I will report you when the runway vacated. The wind is 130 degrees, 1 knot. Bravo, India Romeo, oi. Papa Tango Mike, Bravo Uniforme, informa que manterá proa até 2000 pés após a decolagem. Inicia a decolagem de imediato, na 17, o vento no 30 graus, no 119. Solo 3-4, já livrou a direita, chama solo 1-2-1, décima 1, boa. 2-1-1, boa. Toyota 3-6-3. Bom dia, ponte espera na 10, boa. Vicente Então 3663, mantenha o ponto de espera. Mantém, 3663. Ficou relado. Obrigado. Papatango, Mike Bravo, uniforme, decolador 34, chama controle 119, direção 8. Bravo, Mike Bravo, Bravo Uniforme. Papa Bravo, India Romeo, you're ready to send 1910, the wind is 140 degrees, 1 more knots, confirm just the April. Arista, hang on. Papa, Papa, Lima, Mike Fox, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no set. Tá, mandando, tá. Dois, instalador, colegial, bom dia. 1184 da rua, estabilizado na QEA, 2.8 milhas, cabeceira 1-0. Gente, com 1184, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Número 2, o QNH 1019. 2019, aguardando a sua autorização de pouso, 1184. Papa, Papa, Lima, Mike Fox, inicia de imediato decolagem 17, o vento no 50 graus, 009. Iniciando, Fox. Papa, Papa, Bravo, India Romeo, on the ground at 37, call ground 121.1. 121.1, good day. Para o solo, Lima, Mike Fox. Gente, Papa, Papa, Lima, Mike Fox, decolado 37, reporta farol de Itabuã para transferência de comunicação. Reportará farol de Itabuã, Fox. Call me again, o taxi Lima. Ok, Alpha, Juliet, April 1, then call you, taxiway Lima. Tchan 3963, visual, Boeing 737 da Gol, curta final. Afirmo, visual. Após o tráfego Lima, tem cabeceira 1-0. Após o Gol, Lima tem 1-0, Tchan 3963. Papa, Papa, Lima, Mike Fox, chama o controle 199, direção 8, bom voo. 198, graças. Solo Salvador, bom dia, azul 27, 1-0, ciente na formação, hotel. Dois. 1710, Aracaju 1710, pronto, cópia? Pronto, cópia. Fala do Aracaju, 1710 nível, via Golf 677, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, 1198 controle, acione 0273. Autorizado 1170, via Golf 677, vai decolada 10 com curva à esquerda, saída Conde, controle 1198, e o transponder 0273, azul 2710. Correto, chame para pushback acionamento. Vai chamar para pushback acionamento, azul 2710. Do ground, Papa Papa Bravo India Romeo approaching. And taxiway Lima. Papa Papa Bravo India Romeo, taxi via Lima, Mike Quebec. Quebec, contact tower, 18.95. Ok, Lima, Mike, Quebec, then call tower 118.95, thank you. So, no, no. Oh, 1184, levou, velho. Peguei Alfa Chimento da Juliette. Alfa Chimento da Juliette. Tá, 3663, autorizado a decolar a pista 10, vento 130 graus, 129. Decolagem autorizada 10, 3663. Chegou 1621, mantenha o perfil da chegada a bordo, descendo para 4000 pés, informa o tráfego 12 horas, 1 ou 2 milhas, rumo noroeste, mantendo 3000 pés. Tower Papa Papa Bravo India Romeo, hold short, 1817, on Quebec. You are cleared to cross from 1817, after Papa, e from 5. Cross runway 17, join Papai Interception, thank you. 3663, decolador 42, controle em 119.8. 1983663, boa. O 1621 no tráfego superado dessa via para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte quanto estabilizado. Entende, descendo via, reportar estabilizado, 621. Voo no 648, mantenha o perfil de chegada a mar e desça para 4000 pés, o ajuste na 09. Descendo 4000 pés, o chão no 09, o voo no 648. 1621, confirme sua velocidade indicada. 240, momento. Entendi. Bono 648, confirme sua velocidade indicada. 240. Bono 648, reduz a velocidade para 2209. 220. Bom dia, né? No 648, desça para 3 mil pés inicialmente. 6 mil. Bom, no 648, reduz a velocidade para 1909. Estamos reduzindo. Estabilizando, 621. Bom, no 621, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 295, bom dia. Bom, no 648, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte quando estabilizado, inicie redução para 1709. Levante 1.70, descendo 2 mil pés. Bom, no 648, informa o tráfego que o precede, encontra-se a 8 milhas com grau speed de 1709. Dia bom, 621. Próximo avião, baixar trava. Bom, 1621. Confirma, já baixado em travado? É. 140 graus, 09. É, entendido, livre pose. Agora sim, autorizado o pouso no zero e já avistado o vento no 40 graus, 00, né? Estabilizado, voo no 648. Voo no 648, complete final do procedimento ILS X-Ray, inicie redução para aproximação, chame torre em 118.95. 2.95. Salvador, o azul 2780, livra mar e paritaque. Azul 2780, mantenha o perfil da chegada mar e descendo para o nível de voo 050. Descendo para 050, agora. Controle final, Salvador, bom dia, chamada 3. Chanel 6311, confirme, acertou onde dizia? Afirmo, senhorita. Confirme? Afirmo, senhorita, já está na rota, agora na Proa de Pelo agora. Sim, o Chanel 6311, voando na Proa de Pelo, desça para 4.000 pés, o ajuste 1019. 4.019. Salvador, Oceanair 6250. Oceanair 6250, mantém o perfil da chegada a Mares, desça para o nível de voo 060, inicie redução para 2509. 2.50, chegada a Mares, desça o 060. Salvador, eu vou na 621, livrou a nossa escuta. 621, segue Alfa Juliette, ponto 9. Alfa Juliette, 9, igual na 621. 6250, reduz a velocidade para 2109. Para 2109. 2109. Leio para o 0, igual no 648. Guarulhos. 2065, Guarulhos, 360 autorizado, via o preto 10. Decolador 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva, 1198, controle, 5161, o transponder. 360, Guarulhos, apertura 10, decolador 10, à direita, da El, Leda, Mótiva, 198, 161. Projeto, chame para pushback e acionamento. Camargo, 20. Na 6311, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte quanto estabilizado. Ok, descendo para 2.000, autorizado, reportará estabilizado, né, 311. Azul 2780, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 035, seu limite é magnética 190 de Simbra. Ciente, vai manter a proa 035 e 190 é o limite Simbra, magnética de Simbra, azul 2780. Chanel 6250, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é magnética 110 de Simbra. Esquerda 020, limitado 110 de Simbra, 6250. Chanel 6250, reduz a velocidade para 1909. Foi para 210, pode manter. Gente, o Chanel 6250. 648, solo 53, livre direito, estimação 21, decimal 1. 21, decimal 1, obrigado. Alfa Juliette 01, portão. Alfa Juliette para 01, obrigado. Azul 2780 para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 070. Desça para 3.000 pés. 070 para interceptar o curso, desce para 3000. Azul 2780. Chanel 6250, desça para 4000 pés, hoje chama 09. 4000, 19. Na 6250, informo que irá ultrapassar o curso de localizador. Seu novo limite é magnética 120 de Simbra. 120 de Simbra. Na 6250, informo que o tráfego que eu precede encontra-se a 5 milhas. É o Alfa Tango 72 com grau speed de 1709. Entendi. Na 6311, não consigo ser estabilizado. Eu não quero, agora o contrato está estabilizado. Chanel 6311, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 19, 295. Azul 2780, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte com a estabilizada. Será estabilizado, 2780 azul. 120 de Simbra, 6250. 6250 para interceptar o curso do localizador, curve à direita na proa 130, desça para 3000 pés. Sim, então desce 3000. Chanel 6250, reporte quando estabilizada. Reporta. Cruzamento no 7, após Quebec, Mike Lima. Não. Na Lima, chama Solo, 1-2-1-2-1-1. Azul 2780, confirme-se estabilizada. Momento estabilizado. Azul 2780, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre em 1-8, decimal 95. 895, azul 2780. A Chanel 6250, desça para 2000 pés, reporte com estabilizado, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado, reporte aí, estabilizado. Foi Salvador, Azul 2780. Azul 2780, agora é pista livre, quer negar o 019? 019, pista livre, 7. Chama 311, Sol 59, livre à direita, chama Sol, 211, boa. 211, uma boa. 7 milhas com ground speed de 1209, inicie redução para aproximação. senhorita, estou reduzindo a medida do possível. Eu tenho 1-1, segue Alfa, Chimiano e 2-Juliette. Alfa, 2-7. Para o táxi azul 27190, com 67 no POV, autonomia de 3 horas alternando o Recife. Segue táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, turno 1895, QNH 10-09. Índia Alfa 118-895, azul 27-10, obrigado, Marcos. PM 31-1, após a aeronave da Azul, Juliette, portão 3. Sim, após a aeronave da Juliette, portão 3. For flight level 050. November 2000 Alpha, mantém my arrival, descent to 4000 feet, QNH 1019. This is Mary Rebel. Descend 4,000 feet, 1019er, 2,000 upper. ILS, Xanay 6250. Xanay 6250, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 1977, 4 horas e 10, Galeão. Segue via Indy Alpha no ponto de espera da 10, torre 1 no 8 95, QNH 10 no 9. 19, Índia e Alfa, 18, 9, 2, 0, 5, graças. Juliette, Tango Zulu, segue a aeronave da Gol, até o pátio 3, Tango Zulu. Até o pátio 3, Tango Zulu. Number 2000 Alpha, descent to 2000 feet, clear, final ILS approach, report when established. Descent 2000 feet, cleared ILS approach, will report when established, November 2000 Alpha. Do 2700, solo 03, livre à direita, chama solo no 21 decimal 1, não repassa livre na pista. Forma livrando a pista, solo 211, azul 2700. Poxa, né, 6250, avistada livre por 10, vento 150 graus, 139. Repórter, 10, 6250. Flor, bom dia, o azul 2780, livrou na sua escuta. Azul 2780, segue via Alfa Kilo, pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, azul 2780. 1-0, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhe e mantém 1-0, azul 27-1-0. Solo, vou passar no direto da Peru, para a autorização para Aracaju, de voo 092. Já estamos no chão para a cópia? Salvador Aracaju, 090, via Golf 677, decolada pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Conde. 1198 controle, acione no transponder 0276. Pedro, chamei para acionamento. Canal 250. Canal 250, segue Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, reportando da Juliette. Chamei Juliette, estamos no Lu, chamei para acionamento. Qual será? Sete Lu. November 2000 Alpha is established on the localizer. November 2000 Alpha, compress final ILS approach, contact tower in 118.95. Over tower 118.95 and clear for final 2000 Alpha. Decimal 07, controle 120 decimal, correção 119 decimal 8. 19-8, azul 27-0, obrigado, Matinho. Uh-huh, November 2000 Alpha, report to indicate that we're locked, it's the Kenny G1019. Kenny G1019, Kenny 2019, November 2000 Alpha. Just confirm me, runway 10. November 2000 Alpha, your credit to land, runway 10, the wind is 1500 degrees, 22 knots, confirm the April 5. Runway 10 in the airport, the Alpha, clear to land, runway 10. Wind 150 degrees, 22 knots, check. Runway 10, Alpha, Alpha, Alpha, thank you. Salvador, San 3896, descendo a 5000. São 3896, mantenha o perfil da chegada Mari, desça para 4000 pés, o ajuste 1019. 4000 com 1019, tá? 3896 no perfil. Oi, Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, se aproximando para o litoral sul, reporta a vertical do farol de Itapuã. Reportando na vertical do farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. 3896, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte ponto estabilizada. 2000, autorizado ILS X-Ray, rebotará o 3896. Hotel Juliette Serra, próximo ao farol de Itapuã. Gente, o Valcão Hotel Juliette Serra, visto ao contrato no final do ano zero, Falcão 2000, caso alfa. Afirmativo, visual com aeronave na final. A retaguarda do Falcão está autorizada o cruzamento final do ano zero, reporta as bases da Unocente. A retaguarda do Falcão reportará no cruzamento e depois para a base da Unocente. Autorizado São Gonçalo, via Zulu 10, após conforme rota, nível 290. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue o perfil de saída Pulca, transição Zipar, aciona 5401, controle 1-1928. 3306, autorizado São Gonçalo, nível 290. A rota ficamos a preso do 10 após companhia do plano. Decola da 10 com a primeira curva esquerda, na saída Pulca, transição de Zipar. 5401 no transponder, o controle 198. Firmo, perfil da Pulca, curva esquerda, no 7, reporte pushback acionamento, 3306. Curva esquerda vai reportar o 3306, Pulca, Pulca de Zipar. Runway 2000 Alpha, taxi via Alpha, Juliette, April 1, call me again on taxiway Lima. Alpha, Juliette, April 1, call you again on Lima, 2000. Juliette Bravo Delta, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu. Desconfirme dados de táxi novamente? Claro, táxi. Tem os dados novamente? 065. Dados de táxi, por gentileza? 04 a bordo, passe em posição de automobil até na Aracaju. Gente, está autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Passará, tamo de novo. Oi, Salvador, bom dia, Papa Tango Victor Golfia. Papa Tango Victor Golf Charlie, prossiga. Victor Golf Echo, final agora de 9 mídias. Papa Tango Victor Golf Echo, autorizado final na 7, reporta final na vertical da Enrimar. Ok, só reportarei. 895-3896. O Papa Mike Romeo Alfa. Pergunta para o Vitor Golfeco? Bate, destino. Passo 5. autorizado prosseguir via pátio principal. Índia Alfa no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 1-1-8-9-5. Ajuste 1-0-1-9, autorizado final do procedimento LSX-Way, reporte com estabilizado. 2019, reporte estabilizado, voo 1-0-9-4. Então, Victor Golf Eco, visual com tráfego curta final 1-0, é 2-3-2-0. Não avisa o tráfego não, não avisa. Reporta visual com tráfego, Airbus 3-2, da companhia TAM. Ok, reportarei quando avistar. Afirmativo, Victor Golf Eco tem o tráfego no visual. Tem condições de se enquadrar como número 2 para aproximação em Salvador? Afirmativo, vou reduzir aqui. Goiânia Lima, Mike, Quebec, na Quebec, contact tower 118.95. November 2000 Alpha. Quebec, and contact tower 118.95, November 2000. Mike Romeo Alpha, Sierra November, Sierra November, pronto, copy? Sierra November, Sierra November, 500 pés, decola com voa norte em coordenação com a torre. 1198 controle, acione 0116 no transponder. Gente, Alfa Tango Juliette, Tango Zulu, observa o tráfego Airbus 321 da companhia TAM, após autorizado alinhar e manter o 1-0. Recife, Índia. 184 para Recife, Aguarde 4. Ah. Rimar agora para decolagem e reporta pronto para acionamento. Autorizado, chama a tarefa. Correção, chama para decolagem da Rimar. Telemetriz 1-1, ciente número 2, cópia. Gravador 3306, está no 07 para o pushback acionamento. Então 3606 no 07, autorizado, chame pro táxi. Autorizado, chame para o táxi 3306. 1184, copia? Copia. Salvador Recife, 370 nível autorizado, via roda do plano, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, 1198 controle, acione 5175. 370 aprovado, controle remoto, decola da 0 esquerda, na Puca, Caju. 398, controle após, 5175, transponder, pro gol 1184. Correndo, chama para o pushback acionamento. Camara. Solo Salvador, bom dia, o Azul 2770 para Porto Seguro, nível 1180, centro da Índia. Azul 2770 para Porto Seguro, número 2, cópia. Salvador, muito bom dia. 8-9-6 da Tânia Branco. 3896, prossegue o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. CLM 3-1-1, Guarulhos, copia? Copia, senhor. Salvador, Guarulhos, 360 nível autorizado, via UPS 1-0. Recola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. 1-1-9-8, controle, acione 5-1-4-6 no transponder. O vento na aeródromo no 60 graus 1-0 nós e reporta fora do solo. Direita na saída da El, transição ótima. Controle 19-8, transição 4-6, canela 66. Motivo da El, Leda, Motiva. Contei novamente, saiu recortada. Da El, Leda, Motiva, canela 66. Barreto, chame para pushback acionamento no portão 3. Passará pushback acionamento no portão 3. Gol 1-0-9-4 está estabilizado no ILS. Gol 1-0-9-4, completo final do procedimento LSX-Way, chame torre em 1-1-8-9-5. 2-9-5, obrigado. Gol 1-6-2-1, para o portão 09 com informação Índia, autorização São Paulo. 221 para São Paulo Congonhas, número 24, aguarde. Guardando. Então, reporta baixada e travada. Vai informar, obrigado. 96, Juliette, por 905. 05, está ingressando. Azul 2770, Porto Seguro, copia? Conto para cópia. Salvador Porto Seguro, 180, nível autorizado, via Golf 677, decolada 120, primeira curva à direita. Saída Coral, 1198, controle, acione 0275 no transformer. 7, Mike, Romeo Alfa, decolador 20, confirmação de setor de sobrevoo, temos aqui para o Anote. Negativo, é o Mike ou o Santos? Ciente, aguarda para o cruzamento. Tomará para o Oeste, tem condições de tomar para o Oeste para sobrevoar na Baía de Espírito Santo sem interferir com a 1-0? Positivo, está presente e está autorizado para o Oeste. Então para o Oeste na direção da Baía de Espírito Santo, aguarda somente para o Centro de Comunicações, o Mike Romeo Alfa. Positivo, está presente com a direita, vai prosseguir direto para a Baía pela para o Oeste. Ano 621 São Paulo, copia? Copia. Salvador São Paulo, 360 nível autorizado, via peso 1-0. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208, correção 1198, controle, acione 5404. 7, autorizado 360, via peso 1-10. Alex, Opesulo 10, decolada 10 com a primeira curva à direita da El Leda Mótiva, o controle 398 e o transformador 5404, gol no 621. Negativo, 360, nível autorizado. Confere 360. Número de pé, acionamento. Acionamento. Salvador, 3306 para o táxi, está com 3 horas e 10, 154 a bordo, alterna Maceió. Segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1895, que é legal 1-0 no 9. Alfa do Ponteiro 895, 1019, 7306. Paulo Cordial, bom dia, Papatango Vitor e Juliette. Papatango Vitor, Índia e Juliette, por favor. Rio para Lourenço Caribe, 3 a bordo na mesa. Desde qual horário da OBT? 1-3-1-3-1-3. Deixa eu aguardar um instante. Salvador, Goro 648, posição 01, sem informação Índia, sem autorização Maceió. 48, aguarde cópia. Aguarde. Uno 094, solo aos 23, livre à direita e chama 121 decimal 1, frequência do solo. 094, direita, 19, já.